Ignora os sentimentos, esquece as palavras. Olhe dentro dos meus olhos, diga sim e me abraça. Entre minhas fantasias, deite em meu coração e me dê mais calor. Eu não quero assim, vou ser longe de mim, seu olhar sem sorrir. Quero um caso de amor, vida louca. Que vida louca. Prende minha liberdade nessa cama. Tome todos meus sentidos e me ama. Eu não quero ficar solto e sair por aí, me entregar por aí. Eu não quero assim, você longe de mim, seu olhar sem sorrir. Quero um caso de amor, vida louca. Que vida louca. Eu ando tão carente de amor. Liberdade nessa cama. Tome todos meus sentidos e me ama. Eu não quero ficar solto e sair por aí, me entregar por aí. Eu não quero assim, você longe de mim, seu olhar sem sorrir. Quero um caso de amor.